Jack Swigert indicating that they plan to keep the next man. Reverberação das causas, no plano de nada paga as pegadas deixadas pela jurássica saga que estamos. Se esconde nas fábulas e metáforas dos homens, os vestígios que investigam e vigiam toda noite. Como se fosse obstinado bastante a não deixar esses vai ir por um triz a diretriz do pensamento, fazendo com que se fossem daqui sendo sentinela de seus sentimentos vitais. Eu elemento do firmamento, fomento, me alimento dos fundamentos fundamentais, pois sinceramente, quero que caçar as palavras que se apropriaram de mim. E a fim de me redimir, eu peço que conte-me de novo a história que me faz cair em profundo sono. Supondo que no sonho põe as leis que posso me infringir, sem fingir, sem querer ter sido. Admito que fui advertido. Qual não saberia cumprir a cumprida missão de sermos suficientemente eficientes dentro do coeficiente existente entre nós. Se estende veloz após atados nós, os rumores sobre as dores que sente. Infelizmente não me vejo como oponente à altura. Flutua sobre o ar rarefeito, as ideias a respeito do bem-estar ideal para que a mesma flua. Sentindo alguma escolha que o povo está nos lares. Excitou meu coração que palpita, ouvir os palpites que a vida me dá, sugerindo cautela. Não nego as negligências, mas também por elas não serei negativado. Esse mesmo filho do mesmo meio, utilizo de outros meios como instrumentos de minha matéria. Matéria. Prima, prima. Transposição, transliteração do poético ao caótico. Discorro monólogo sólido, pensamentos ilícitos de um dos últimos românticos. Anônimos, minha disposição, a expressão teórica de minha noção sobre o assunto. Pensando em cima sobre o cosmo, a causa do efeito de ter me iniciado nessa missão. Faço resgate dos perdidos e trago a voz para os que mudos estão. O esquadrão de quatro malucos que fazem isso com ardor, por amor, ou no plano simples, prazer de só compor. Depois daqueles bons tempos, só a música fui dedicado e dei valor. É pra você, faz tanto tempo que a gente não se vê. Gravei esse som pra levar as novidades que eu tenho até você. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Sempre lembrei de ti, fiz o maior esforço pra minha memória não te esquecer. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Não vejo a hora do toque das nossas carnes voltar a acontecer. É, mas já faz tanto tempo que a gente não se vê. Será que meio ao caos nossas almas irão mesmo se reconhecer? No dia do reencontro, repasso a minha vida num infinito intenso instante. Esgotado de tentativas frustrantes, sem amarras, rimas raras, fascinantes. Frenético frenesi de amantes. Te juro de vez que desta vez é de uma vez por todas para o alto e avante.